logo se levante, um livro na estante para mestricar. Ouço no som do alto-falante um refrigerante para refrescar. Tem sol no mundo inteiro, não me sinto prisioneiro. Há sempre uma palavra pra me libertar. Uma conquista, uma boa notícia, nova energia para perpetuar. Sempre se ligando nessa vibração, sempre em frente com o coração. Oh, oh, oh. Nada nesse mundo vai fazer calar. Oh, oh, oh. São tantos sonhos pra realizar. Oh, oh, a mesma vida pra recomeçar. Oh, oh, oh, seguimos a batida porque não vamos parar. Quero que tudo esteja em harmonia, viver a alegria de realizar. Fixo o pensamento pra que eu não acostume com outra mentira pra acreditar. Tem sol no mundo inteiro, não me sinto prisioneiro. Há sempre uma palavra pra me libertar. Uma conquista, uma boa notícia, nova energia para perpetuar. Sempre se ligando nessa vibração, sempre em frente com o coração. Oh, oh, oh. Nada nesse mundo vai fazer calar. Oh, oh, oh. São tantos sonhos pra realizar. Oh, oh, oh. A mesma vida pra recomeçar. Oh, oh, oh. Seguimos na batida porque não vamos parar. Fazer calar. Oh, oh, oh. São tantos sonhos pra realizar. Oh, oh, oh. A mesma vida pra recomeçar. Oh, oh, oh. Seguimos na batida porque não vamos parar. Não vou me calar, não posso parar. Tenho mais de 1000 motivos pra poder rimar. Sigo na batida, vivo minha vida. Curto a viagem que a passagem é só de ida. Na bagagem tem um kit legal, papel e caneta e minha água mineral. E a curiosidade de um aprendiz, eu serei feliz do jeito que eu sempre quis. Oh, oh, oh. Seguimos na batida, seguimos na batida. Oh, oh, oh. Na realidade, com positividade. Oh, oh, oh.